Mesmo sendo foda, a gente corre atrás, corre atrás. Jogava Alex Kid, nem pensava em rap. Na escola várias tretas, Corinthians era febre. Minha mãe trampava pra porra com quatro moleques pequenos pra cuidar, qualquer trocado já serve. Mas ela sempre ensinou como ser homem me serve. Pra exemplo, ensinar o certo pro meus pivete. Não tem essa de casal, por isso parou com rap. Mas cada um que sabe da sua vida, né? Um salve pra vários que ficaram no caminho e perderam a chance. Mas aí cês estão comigo até mais do que antes. O apoio e o incentivo foram muito importantes. Só se chega aos 30 uma vez é bem relevante. Que partindo de vocês eu vejo é gratificante. Quero que também se sintam donos com a gente cante. Esse trampo é um pouco de vocês, os militantes que fazem o rap pra nós mais importante. E nada mais na vida é como antes. Os Atari das antigas hoje é PlayStation Sony. Mesmo pra quem tentou me derrubar do palanque, pode chegar querido com a gente cante. E nada mais na vida é como antes. Os Mizuno moda da antiga hoje é Timberland. Na sincera sei quem tá comigo, quem tá no sangue. Mesmo se casou, parou, rimou, trampou pra outro mundo, se jogou. No caminho quem ficou, o barco abandonou. Um ou dois foi quem restou. Quem é? Tem fé. Se é por grana ou por amor, seja a vida como for, um corre não para. Mesmo sendo foda, a gente corre atrás. Dos moleque de 7 de grande, roiava de 30. Passo de gigante na face, sou semblante, tão cheio de vida. Não sei se cê viveu bem os seus 30, mas eu bem sei que vivo bem os meus 30. Nunca que largue tudo. Quantos soldados mortos em combate foram? Desistiram do rap, da vida, focou nas feridas. Não podem contar pros seus filhos histórias de vida. É trintão, bem curtidão, ultrapasso. A descoberta do amor, tem os primeiros passos. Meus pais e irmãos, carinho e calor. Mas foi na rua que conheci o amargor. Foi do fel, de vários carretel, caneta e papel na mão, narrando o sabor do mel. Seu outro lado cruel. Favela sem lei, ladrão com oitão sem refém. Polícia que não, sozinho nem vem. O trem sai do trilho que vence ninguém, assentos vazios. Cães de caça sem caça, observa os vizinhos. Menina é bomba, perdeu a conta de contos. Tomba por dia, dia, ria, perdeu o juízo, soldado. O tempo é contado, cabeça do Eno. O nego tá preso, menino relento pra ele. O tempo é lento, dedo do Eno de tanto acionar. Louca, solta, lombada na frente, camisa sem força. Pedala, Garrincha, Flamengo, Corinthians, o time é sozinho. Cadê a torcida? Bombetas, balanças vazias, cadê a criança? Ele é o seu Sandrão, caju sem castanha. O tum-tum-tum do tantan, roda de samba sem samba, portão sem tranca que tranca, manja. O tempo passou, a idade avançou, as crianças crescendo, o que resta é lembranças. Passou batido 30 anos, tantas histórias. Perdas e conquistas, pérolas cantando glória. No caminho quem ficou, o barco abandonou. Um ou dois foi quem restou. Quem é? Tem fé. Se é por grana ou por amor, seja a vida como for, um corre não para. Mesmo sendo foda, a gente corre atrás.